coração de Judá, Abias reinou, seguindo os passos de seu pai, o errado. Mas por amor a Davi, o Senhor olhou. Uma lâmpada em Jerusalém brilhará iluminada. Era bom, tirou os ídolos, foi firme em seu dom. Ouvindo a voz de Deus, a guerra enfrentou. Com fé e bravura, a vitória chegou. Passo a tua luz a guiar. Por amor a ti, ó Deus de Israel, levantamos.